Em Itabira, o Ministério Público de Minas Gerais obteve duas sentenças condenando um advogado que conseguia benefícios do INSS para idosos e pessoas com deficiência, a maioria humilde, sem instrução e residente em área rural da comarca. Ele retinha os cartões magnéticos e as respectivas senhas e, durante 2 anos, a cada 2 meses, de forma alternada, ele se apropriava dos proventos das vítimas. As sentenças foram baseadas no Estatuto do Idoso e no Código Penal e proferidas em 2 das 5 ações propostas pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Idosos e da Pessoa com Deficiência da comarca de Itabira. A primeira sentença, de 2017, condenou o advogado a 30 anos de reclusão. Além disso, ele deverá restituir às vítimas o total de R$ 44 mil e ainda fica proibido de exercer o direito previdenciário. A segunda sentença, de 2018, condenou o advogado a 8 anos de reclusão. Segundo a Justiça, fica evidente a apropriação do patrimônio alheio e o enriquecimento às custas dos rendimentos previdenciários destinados ao sustento daqueles que a legislação protege. Em outro ponto da sentença, a Justiça ressalta que o denunciado exigiu de uma vítima mais de R$ 8 mil para serviços que outros advogados costumam prestar por R$ 1 mil. Cabe recurso das sentenças. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.